com a gente é blue. Quero seu corpo nu. Dá uma vontade de te amar. Quero uma chance pra te ver. Quero te encontrar mil e uma noites com você. Quero te encontrar. Quero uma chance. Beijo na boca vai rolar. Faz tempo que a gente não se vê. Uma saudade louca. Sinta em seu corpo o jeito. Dá uma vontade de te amar. Carinho.